Aos 7 anos, abusado, confuso, sufocado. Eu não devia nem sair de casa, então se acontecesse, pá, a culpa é minha. Aos 13 anos, iludido, humilhado, reprimido. Se eu não consigo falar com meninas, talvez seja gay, se pá, a culpa é minha. Aos 15 anos, rebeldia, muito estresse, pouco amor. Jean falou que eu sou macaco sujo, talvez é verdade, se pá, a culpa é minha. 18 anos, frustração, choque, preso, indecisão. Ainda sou virgem, pois eu tenho medo de alguém me tocar, se pá, a culpa é minha. E aos 20 anos eu consegui me esconder de mim. Oh, oh, oh. Mas aos 23 eu me encontrei. Todo palhaço tem seu dia ruim. E eu também tive os meus anos. Mas entre risos eu fugi de mim. Peço perdão pelo vazio. 7 anos abusado, não devia nem sair de casa, então se aconteceu, se pau, a culpa é minha. Aos 13 anos, iludido, humilhado, reprimido. Se eu não consigo falar com meninas, talvez seja gay, se pau, a culpa é minha. Aos 15 anos, rebeldia, muito estresse, pouco amor. O senhor falou que eu sou macaco sujo, talvez seja verdade, se pau, a culpa é minha. 18 anos, frustração, surpresa, indecisão. Eu sou virgem, pois eu tenho medo de alguém me tocar, se pá, a culpa é minha.